Tá, vamos ver se agora vai. Vamos lá. Sou o Erickson, tá? Como é que eu começo esse negócio aqui? Bom, vou sair falando só. Ontem eu fui no Jogo das Estrelas lá, né? O Jogo das Estrelas do NBB é um negócio lá que quem realiza é o NBB aqui no Brasil, Liga de Basquete Brasileira. E aí é um eventozinho que tem vários negócios lá rolando, tem o campeonato de enterrada, desafio de habilidade, campeonato de arremesso de 3 pontos. Teve jogo das celebridades lá. E enfim. Vou falar bem rápido aqui o que que eu achei do evento em si. Depois eu vou falar de mim mesmo. Até que foi legal, sabe? O evento. O desafio de habilidades é incrível, assim, como que. Tá, eu ia achar chato de qualquer forma, se fosse bom, ia. Mas é um torneio de habilidade que os caras não têm habilidade. Tem um lugarzinho, tem uma parte do trajeto lá deles, que é pra você acertar a bola num cesto. Não é o. É tipo uma bola assim, você passa a bola pra frente, tá ligado? Os caras não sabiam fazer isso, cara. Isso. Os caras devem fazer no treino, os caras não faziam lá na hora. Tá, grande bosta. O de 3 pontos lá. Até que foi razoável, ok. Mas eu também acho chato pra cacete, então por mim tava cagando. O de enterrada, aí esse sim eu tava esperando bastante coisa, porque ano passado teve um campeonato de enterrada também, que foi melhor do que o da NBA em si só, por si só. Não sei se foi ano passado, ano retrasado, não lembro direito. Só sei que todo mundo falou tão bem que eu não tava esperando pouca coisa, que nem eu tava esperando dos outros. Esse sim eu tava esperando bastante. Mas foi uma bosta. Os caras não sabem fazer, não sabem dar uma dunk. Não sabem. Os caras não sabem passar pra poder enterrar, não sabem fazer porra nenhuma. Teve desafio das celebridades lá, acho que foi a parte mais chata do negócio. Porque é um monte de gente que eu não faço a mínima ideia de quem que seja, fazendo a mesma coisa que os caras estavam fazendo no desafio de habilidade. Só que 3 vezes pior, né? Os caras não jogam. Tava o vocalista da banda Scalene. Tava um cara lá que acho que é da TV Sky, porque a Sky tava patrocinando, né? Então ele tinha aquele gordo de Black Power da TV Sky. E que eu me lembre, que eu conheço, né? É esses aí. E tinha umas crianças lá também, acho que deve ser pra engajar as crianças lá. O jogo em si foi bem chato. Porque aí mesmo eu vou explicar como é que era basicamente todas as jogadas. O início da jogada era chegar, alguém fazia um corta-luz ou ficava passando a bola até achar alguém para arremessar de 3 pontos. Aí se acertasse, aí reiniciava o time oposto e ia fazer a mesma coisa. Se errasse, ou ia ser rebote de ataque do Varejão, se fosse no caso no time do Brasil, e ele ia tentar fazer a cesta de volta, ou ia ser rebote de defesa. E aí o outro time ia correr pro contra-ataque, ia parar na linha de 3 e arremessar. Quando era o time mundo, até que foi mais ou menos assim. Porque quando tava no time mundo, pelo menos eles tentavam fazer algumas gracinhas, algumas coisinhas mais diferente lá. Tipo, dar uma enterrada, pelo menos, ou invadir o garrafão, sei lá. Tentava fazer alguma coisinha, pelo menos. E basicamente foi isso. Outra coisa boa que teve, o McDonald's estava lá, né? Só que eu já estava esperando alguma pegadinha da parte do McDonald's. Porque eles tinham prometido dar um Big Mac para todo mundo, se um dos times chegasse a 100 pontos. E disseram que ia distribuir 10 mil Big Mac. E eu fiquei pensando assim, né, durante o jogo, cara, como é que eles vão saber que os caras vão chegar a 100 pontos? E se eles chegarem a 100 pontos, como que eles vão conseguir distribuir para todo mundo? Quando eu tava chegando perto da hora, aí que os caras explicaram como é que ia ser, porque até antes da hora, eles não tinham explicado, aliás, eles tinham dado a entender que ia ser distribuído pra cada um, todo mundo ia comer enquanto assistia o jogo. Eles deram um voucherzinho pra você usar a partir do dia seguinte pra você comer o Big Mac. Não era nem no próprio dia, se fosse no próprio dia, pelo menos, ali perto tinha um McDonald's. Dava pra você ir lá. Mas, se bem que ia lotar pra cacete lá. O que mais? Ah, outra coisa, eu fiquei puto com isso porque o McDonald's, ele sempre faz alguma. Eles não sabem fazer promoção, ele sempre faz alguma pegadinha, sempre tem um porém, sempre tem um mas nas propagandas deles, nas promoções deles, quando eles tentam fazer. Empresinha de merda. Ainda bem que existe Burger King, porque eles sim sabem fazer promoção de verdade. E aí, o que que eu fiz? Eu tentei sorropear mais de um Big Mac. Eu ganhei três voucherzinho pra comer Big Mac de graça. Porque é isso, eu queria só passar pra ele. E também, eles levaram 10 mil desses negocinho aí. Só que se tinha 5 mil lá, era muito. Se tinha 5 mil pessoas, né? Agora vamos lá pra parte que acaba com essa parte chata aqui. Se bem que acho que tudo isso aqui vai ser chato. Ah, foda-se também. Pra começar, eu fui dormir tarde pra caralho, umas 3 horas da manhã. Por que que eu fui fazer isso? Porque eu estava sem sono. Porque eu acordei 1 da tarde no dia anterior, no sábado, no caso. Fui dormir 3 da manhã e acordei às 6. Um sono pra caralho. Tentei tomar um banho gelado pra ver se despertava, né? Tomei café. Eu não tenho costume de tomar café no logo quando acordo ou pela manhã. Na verdade, em nenhum momento eu tenho costume de tomar café. Só com leite, no máximo, assim. E no caminho pra ir pro lugar eu tinha que tomar um. Tive não, né? Eu resolvi tomar uma lata de Monster. Até que funcionou assim no começo, porque eu já fiquei pilhado. Mas depois foi passando. Não sei se foi passando o efeito da cafeína ou se é porque eu fiquei parado lá. Começou a bater um puta sono. No enquanto eu tava lá, né? E as cadeiras era tipo cadeira de posto de saúde, que ela não é desconfortável, mas também não é um primor de conforto. Você fica sentado nelas e começa a doer a. Como é que chama esse negócio aqui? Trapézio? Começa a doer o trapézio aqui. Eu tenho que parar com essas manias de falar Tentar. Olha eu fazendo de novo. Onde é que eu tava, mano? Ah, tá. Era desconfortável pra cacete aquele negócio, então enquanto o sono ia batendo, você ia ficando meio corcunda assim, doía aqui a lombar, você ficava com a vontade de esticar a perna, ou então de recostar a coluna assim, dar aquela baixada assim, sabe? Segundo ponto, eu tava sozinho. Na verdade, faz tempo que eu ando sozinho por aí, né? Não sou de ter muitos amigos. A maioria dos meus amigos, agora são ex-amigos, né? Pararam de falar comigo uns 2 anos. Já faz uns 2 anos já, quase. Uma outra parte é coisa da vida, né? Você estudou junto comigo ou em alguma parte da minha vida e depois foi fazer. Eu fui fazer uma coisa, ele foi fazer outra coisa da vida e é isso. E caralho. Acabou de acontecer uma coisa aqui. Eu sou burro pra caralho e enfiei um adaptador que já não tava muito bom dentro do. Da entrada de. Era pra ser na entrada de fone de ouvido, só que eu tive a sorte de ser burro e enfiei na entrada de fone de ouvido. O que eu falei agora? Era pra ser na entrada de microfone e eu enfiei na entrada do fone de ouvido. E aí ele quebrou a ponta lá dentro. Eu tava até agora procurando vídeo pra poder descobrir como é que tira essa porra dali. E o que eu fiz? Eu cortei um pedaço de uma caneta, raspei um palito de fósforo na ponta e meti super bonder na ponta ali. Eu enfiei ali dentro da ponta da caneta, tipo um tubo, enfiei o super bonder e deixei lá um tempo lá. Agora eu puxei ele e veio junto. Ó. Tá até bem colado o bagulho aqui, não dá nem pra tirar. Voltando aqui. Onde é que eu tava? Eu não tenho muitos amigos. Por alguns desses motivos e os que sobraram. Não tava interessado em. A gente não. Normalmente não tá saindo. Não tá se falando tanto assim, os que sobraram. A minha esse sentimento de solidão já bateu na semana do evento, porque eu resolvi ir na semana do evento. Tipo, na segunda-feira, eu tava pensando em ir, mas eu queria que alguém fosse comigo, né? O que eu fiz? Eu fiz uma postagem no meu Instagram e no Facebook falando assim, tem alguém aí a fim de ir no Jogo das Estrelas lá comigo? Chama em inbox, né? Eu postei no Stories, porque ele já auto-exclui. Então, se eu passar vergonha, foda-se, sumiu. E também porque não é que nem no Facebook que a pessoa ia lá e comentava ou dava um like, assim. Eu tenho certeza. Eu já sabia no fundo da minha cabeça que não ia aparecer ninguém. Então, pra evitar esse constrangimento de todo mundo ver que eu sou. Que eu não tenho amigo, né? Eu não tenho com quem ir. Eu resolvi postar lá. Então não custa nada, né? Se alguém quisesse, me chamava em box, se me quisesse também, foda-se. E a real é que rolou isso que eu falei mesmo. Ninguém apareceu, ninguém se candidatou, ninguém se propôs a ir comigo. Tá, não é todo mundo que gosta de basquete. Mas eu tenho alguns amigos que gostam de basquete, nem eles quiseram ir comigo. Na verdade, são todos amigos, será? Colegas? Enfim, foda-se. Sabe quando você tá no meio de um monte de gente assim, tem muita gente ao seu redor, todos eles em família ou em amigos, ou até com um casal mesmo. Todos eles lá interagindo entre si, comentando as coisas, torcendo, gritando, todos eles confortáveis dentro do seu círculo social ali. Eu tava totalmente desconfortável porque eu ficava pensando o quão patético seria se eu ficasse gritando sozinho, se eu ficasse torcendo sozinho. Se eu ficasse lá, tipo um bobo da corte lá, sozinho, no meio dos outros. Se bem que tava todo mundo fazendo a mesma coisa, na coisa da minha cabeça mesmo. Eu nunca me senti tão deslocado que nem nesse dia. Nunca mesmo. E olha que eu passei boa parte da minha vida meio sozinho, assim. Mas é diferente quando você vai para algum lugar meio que obrigado, aí tem gente lá que tá sozinho também. Ou quando você escolhe ir pra um rolê. Eu não sei por que eu falo isso, porque eu não. É tão imbecil essa expressão, rolê. Quando você resolve ir para algum lugar por opção própria para poder ficar sofrendo assim. Eu acho que quando você tem a opção de ficar em casa, é melhor você ficar em casa se for para ficar sozinho. Mas não, eu queria ver o negócio lá, porque eu nunca vi, eu tava curioso. E eu falei, ah, não vai ser tão ruim. Durante a semana, assim, já foi batendo um desespero de que eu não ia com ninguém. Mas foda-se, eu já tinha pagado, né? Então, bora. Pelo menos eu ia descolar uns Big Mac. Era isso que eu falava pra mim mesmo. Essa foi, acho que foi a pior parte. Acho que esse foi o principal motivo do que eu tava me sentindo desconfortável. E tava um calor filha da puta lá dentro. Lá dentro, normalmente nos ginásios assim, fechado, às vezes tem pelo menos umas aberturas pra poder entrar um vento ou ar-condicionado. Pelo menos os ginásios dos Estados Unidos têm ar-condicionado lá dentro, até porque senão dá cãibra nos atletas. Mas lá não tinha. Tava um calor filha da puta lá dentro, pinicando todo. Tava com um sono do caralho. E no meio do evento, antes de começar, porque o Jogo das Estrelas em si é o último evento, né? Mas eu pensei seriamente em ir embora antes. Eu fiquei tentando me falar, não, espera aí, vai ficar melhor, não, vai ter o Jogo das Estrelas. Aí começou o Jogo das Estrelas, foi chato também. Eu falei, ah, velho, eu vou embora, só vou esperar para ganhar o Big Mac aqui e vou embora. Aí veio essa bomba aí do essa bomba. Essa notícia aí de que era só um voucher e que só podia pegar depois do jogo. Então tinha que esperar até o final aquela merda. Esperei até o final aquela merda. Mas pelo menos escolhi uns dois vouchers a mais. Enfim, essa é a conclusão que eu tirei disso aí. Se eu tiver a opção de ficar em casa, eu vou ficar em casa. A não ser que eu tenha companhia de alguém. Eu também ter companhia de qualquer pessoa deve ser uma merda também, né? Sei lá. Vamos tentar engatar um próximo assunto aqui. Não sei como é que vocês conseguem fazer essa merda. Vocês aí que tem podcast. É muita pressão pra fazer Vai ficar criando assunto do nada para poder ficar trazendo, sei lá, história toda semana. Deixa eu ver quanto tempo de podcast já. 20 minutos contando essa porra dessa história. Ah, deixa eu contar um negócio que anda me incomodando aí, já faz uns dias aí. Por que eu falo tanto aí? Quando eu tô nervoso, vocês vão perceber que eu vou ficar falando, aí, eu vou ficar falando um monte de caguete. Isso na vida real também. Eu tenho uma merda num Moto Z Play da primeira geração. Eu comprei essa porra aqui, eu tava em dúvida entre ele e o Zenfone 3 na época. Os dois eram parecidos, tipo, o Zenfone tem a câmera frontal e a traseira um pouquinho melhor. O Moto Z Play tem a tela melhor e tem a durabilidade de bateria muito melhor. A diferença é que o Moto Z estava em promoção e o Zenfone não. Eu fui de Moto Z, né? Com o tempo eu passei a gostar porque a tela realmente é muito boa. É AMOLED. E a bateria durava. Sério, eu carregava dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. De tão boa que era a bateria. E olha que até que eu usava bastante, eu jogava, ficava mexendo no celular o dia inteiro. Não precisava desligar, ficava no meu bolso, às vezes eu esquecia o 4G ligado e. Mas mesmo assim ele durava até o final do dia, pelo menos. Começou a dar um ano, começou a dar merda na bateria. Eu achei que era um monte de atualização, porque um monte de gente falou que as atualizações que a Motorola começou a mandar tava fudendo a bateria dele. Só que eu percebi que a tela começou a desgrudar assim. E aí que eu percebi que parece que a bateria começou a inchar. Eu não paguei. É que esse salário aqui tava muito caro para as minhas condições. Se bem que eu não tive tanto aumento assim, mas tava meio caro para as minhas condições na época. Então eu paguei só o celular. Fiz o possível para não pagar nada mais, não paguei frete. E. Não paguei garantia estendida. Então, para poder mandar arrumar essa bostinha aqui, eu tenho que ou mandar na atualizada ou então mandar em outro lugar. Não tem bateria, não tem mais garantia mesmo, então foda-se. E aí eu descobri, depois que aconteceu isso, eu descobri que para mandar arrumar essa porra aqui é a coisa mais difícil que existe, porque os caras têm que tirar a tela para poder arrumar o negócio. E a tela dele é muito fina. Eu não sei se tem outro celular que tem que fazer isso para poder arrumar ele, mas o Moto Z é assim. Não dá pra você abrir atrás dele. E eu não sei por quê. Não sei porque que eles fizeram o celular desse jeito. E todo lugar que eu ia, os caras falavam, ah, então. Tem o risco de quebrar a tela, e aí eu vou te cobrar mais. Falo, filha da puta. O cara nem pra poder confiar no taco dele, né? Tem que jogar no meu colo. E aí eu resolvi empurrar com a barriga, né? Agora o meu celular, ele não tá. Ele tá descarregando muito a bateria muito rápido. Ele já tava, né? Antes, só que agora tá num nível que, tipo, eu tô usando o celular fora do carregador. Ele começa a descarregar, ele vai de 100 a 80 em 10 minutos. Sem brincadeira, 10 minutos. E aí ele começa a esquentar demais. É aí que ele desliga. Desliga sozinho. Isso fora do carregador, né? Dá pra usar ele só no carregador. Então eu não tô mais levando ele pra lugar nenhum. Eu resolvi fazer essa experiência pra ver, porque Eu acho que eu tô viciado em celular. Essas merdas dessas redes social. Ainda mais agora que eu tô em casa. Tô afastado do trabalho. E aí eu fico no celular o dia inteiro. Não tenho mais nada pra fazer. Até tenho, mas não quero fazer. E o que mais? O que eu ia falar mesmo? Ah, sim. Tô tentando fazer essa experiência. Pelo menos quando eu saio de casa, eu ando sem celular. O lado bom é que eu saio menos preocupado, porque porque pelo menos ninguém tem o que roubar de mim. Quando eu tô saindo de casa é pra fazer as minhas sessões de fisioterapia e pra ir pro Sesc. O Sesc é um lugarzinho aqui em São Paulo que. Aqui em São Paulo não, acho que tem no Brasil inteiro. Que tem várias coisas pra você fazer lá. Se você trabalhar num comércio ou numa empresa associada ao Sesc, você consegue fazer uma carteirinha e fazer várias altas paradas. E eu tava indo lá pra nadar, que é o único exercício físico que eu tô podendo fazer agora. Exercício aeróbico. E eu ando sem o celular, eu ando lendo livro, um livro chamado. Qual que é o nome do livro, porra? Ah, O Sol é para Todos. Acho que é um clássico aí, pelo que eu andei pesquisando sobre ele. Não sei, não manjo de livro, não costumo ler. Eu tava lendo ele antes de eu ganhar, de eu comprar o meu Moto Z, porque eu também fiquei um tempo sem celular. Eu li ele quase todo, só que chegou o celular eu parei de ler ele. Agora que eu tô meio sem celular eu voltei a ler. Tô quase acabando. E aí que eu comecei a perceber como que. Por que que a gente usa celular? Por que que a gente é tão. Como é que se diz? Alienado nessa porra aqui. Nessa porrinha. Eu tava no. Eu uso uma linha de metrô. Uma linha de metrô. Uma linha de trem aqui de São Paulo. Que ela é muito pouco. Acho que todas as linhas da CPTM são um pouco vigiadas, mas essa linha em específico ela é muito, muito pouco vigiada. Então ali tem o comércio ambulante, né, dos carinha que vende chocolate, vende salgadinho, amendoim, vende capinha para celular, vende uma porrada de coisa. E agora os trens eles estão tipo interligado um vagão com o outro, é tudo uma coisa só, dá pra você passar pra lá e pra cá toda hora. Então é uns 10, 15 filha da puta gritando no seu ouvido. Gritando, amendoim! É, água um real! Aqui ó, pururuca de um real! Ah, chocolate sneak! E aí que eu comecei a perceber como é que essa merda incomoda. Como é que essa merda é uma merda. Quando você tá com o celular, você não liga para essas coisas. Com ou sem fone de ouvido. Se for com fone de ouvido, melhor. Mas sem o fone de ouvido, pelo menos você tá ali usando o celular, não tá precisando de tanta concentração. Você tá mergulhado no que você tá vendo lá. Sei lá, rede social ou jogo, qualquer coisa assim. Quando você tá ouvindo música, que era o meu caso, eu sempre ouvia música, ouvia um podcast quando eu saía de casa, então meu fone ele abafava o barulho de lá de fora, eu só ouvia só o conteúdo que eu tava no celular, né? Então eu não ligava pra essas porra. A não ser que o trem estivesse muito lotado, porque eles ficam passando pra lá e pra cá, te empurrando, te atropelando, te esbarrando em você, é uma merda. E Eu não sou um cara dos mais fáceis para me concentrar. É assim, né? Eu me concentro em coisa idiota, coisa fútil, entretenimento em geral. Tipo, rede social é entretenimento. Ali você está se distraindo, ele está tentando dar uma risada, tentando compartilhar, tentando socializar, sei lá. Para mim é um entretenimento. Assistir alguma coisa, para coisas que eu não preciso dar tanta atenção, que eu realmente gosto, eu consigo fazer. Na verdade, até as coisas algumas coisas que eu gosto, eu preciso de concentração. Mas nesse caso, eu não sou muito chegado a ler, justamente por causa desse meu problema de atenção. Eu não consigo prestar muita atenção no livro por muito tempo, ainda mais com um filho da puta ligando, gritando no seu ouvido. Quanto tempo dessa merda? Meia hora. E aí eu percebi como que essa merda incomoda. Tem gente que vai falar que. Tem gente que fala, na verdade, que comércio ambulante salva vidas, que comércio ambulante não pode acabar, não pode roubar, não sei o quê, senão eles vão. Se não tiver isso, os caras vão fazer outra coisa. Mas, cara, esse terrorismo emocional já não funciona mais comigo. Sabe esse papo de é melhor pedir do que roubar? É a mesma lógica. Será que tem alguém aqui? Enfim. Esse papo já não funciona mais comigo. Porque tem um monte de subemprego por aí que você não tá incomodando ninguém. Tipo, atendente de McDonald's, distribuidor de panfleto, se bem que incomoda um pouco, mas é bem menos. O que mais? Sei lá, caixa do supermercado, tem um monte de subemprego que não precisa de experiência. Ajudante de logística, sei lá, umas porra assim. Agora, você fazer um bagulho ilegal, tudo bem, que às vezes salva a gente, porque às vezes a gente tá com fome, às vezes o bagulho é barato mesmo, mas não vale a pena. Pelo menos pra mim não vale mais a pena. Incomoda ficar gritando na sua cabeça depois. Isso é porque eu não tô trabalhando. Se eu tivesse saído do meu trabalho, que quase todo dia eu saía estressado, eu podia dar um soco na cara de um gato. Por isso que eu tô a fim de arrumar meu celular antes de voltar a trabalhar, antes que eu volte roxo pra casa, porque eu não sei tretar, eu não sei brigar. As únicas vezes que eu tentei brigar, eu apanhei. Sou um merda mesmo nessas merda. E aí hoje todos eles se reuniram ali bem do meu lado e começaram a gritar. Não era gritar água mineral, um real, água de coco, batatinha. Eles começaram a gritar entre eles ali. Quando eu saí do trem ali na Lapa, quando eu saí de trem ali na estação, eu cheguei e avisei o guardinha pra poder ir lá. Só que esses guardinhas são uns frouxos do caralho também, viu? Porque eles vê quem tá vendendo dentro do trem, vê quem tá vendendo dentro do metrô, e eles não fazem porra nenhuma. É só quando quando o superior manda lá. Quando não é, eles estão um pouco se fudendo. É por isso que essa merda não vai acabar e nunca acabou. Tem uns outros assuntos aí pra engatar, mas eu acho que por hoje chega, né? 30 e com a meia hora já. Eu vou tentar fazer isso daqui toda semana. Não espera nada muito de muita boa qualidade, nada muito interessante, porque isso aqui, se ficar interessante, bom, se não ficar também, foda-se. Beleza? Mas eu vou tentar. Pelo menos a regularidade eu vou tentar manter a partir de agora. Ainda mais que agora eu não tenho desculpa. Mas eu vou tentar. Então é isso aí. Valeu, galera. Falou.